eu participo do projeto Pro Valor, uma das principais coisas que me falavam era que nós buscávamos inverter a subalternidade do interior para a capital. E da mesma forma também eu posso considerar da Amazônia, a Amazônia Legal como um todo, para as outras regiões do Brasil, seja em questões de informações, seja em questão de produção. Nós produzimos bastante ciência, tecnologia e inovação. E muitas vezes as informações voltadas para essa área são errôneas. E nós vimos isso, né? Onde apontavam que a Amazônia Legal tinha um número X de startups. E nós buscamos pesquisar para ver se era isso mesmo. Primeiro nós identificamos os editais de fomento. O que é que fomentava a ciência, tecnologia e inovação dentro da Amazônia Legal. Depois que nós identificamos esses editais, nós fomos para os resultados deles e pegamos a lista final de todos os editais, preenchemos a nossa planilha com o nome da startup, o CEO da startup. Primeiro eram projetos. O termo startup foi adotado depois, posteriormente, quando nós entendemos que startup é uma ideia que busca resolver um problema de milhares de pessoas, né? Que busca resolver o problema de uma comunidade como um todo, que busca trazer uma solução. Então, nós adotamos o termo startup nesse conceito. E indo uma a uma, com o nome da pessoa, buscando no currículo Lattes a instituição que ela participava, a última formação dela, depois procurando pelo nome da startup, informações em geral, produto, site, e-mail, todas as informações que nós conseguimos encontrar sobre a startup, nós preenchemos uma a uma. De uma por uma, nós fomos vendo cada uma direitinho e aí nós conseguimos chegar na nossa base de dados atual com todas as informações que temos, com o valor que cada edital que nós catalogamos forneceu para as startups, nós conseguimos chegar e comprovar que a Amazônia Legal sim produz bastante ciência, sim produz bastante tecnologia e sim tem um potencial inovador muito grande. Então, nós temos aí como comprovar que a nossa base de dados está certa, porque o Sebrae tem um trabalho bem parecido, mas ele não identifica uma a uma como nós identificamos. Ele tem um número aproximadamente que chega perto do nosso, mas não identifica como nós identificamos. Outras organizações identificam algumas, mas não é nem metade do que nós identificamos. Então, nós buscamos, né, provar que a Amazônia Legal, ela produz muito, ela tem muita capacidade.